O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores hoje, mais uma vez, trazendo o Dr. Norberto Kepp para conversar com vocês sobre aquela ciência trilógica que ele desenvolveu e que faz uma verdadeira psicanálise da sociedade. Além de fazer uma psicanálise da sociedade, o Dr. Kepp desenvolveu também uma socioterapia. Ele desenvolveu modelos de vida comunitária, não de comunidades, mas vida social, onde os cidadãos fazem verdadeiras cooperativas racionais e conscientes de auxílio mútuo, bem como empresas, outras cooperativas trilógicas, que divergem das cooperativas comuns em muitos pontos, e por isso mesmo são muito bem sucedidas, que é um modelo de vida, um modelo de mentalidade, onde o ser humano, ele, ao invés de competir, ele ajuda o próximo. Ao invés de achar que se ele realiza o bem para si, ele vai se beneficiar mais do que se realizar ao próximo. Ele já percebe aí que se ele colabora com a sociedade, se ele é útil, se ele faz o bem ao seu semelhante, aí sim ele vai ajudar a si próprio. São formas de vida que a honestidade é mais valorizada do que a mentira e que a ação boa, o ato bom, ele também é mais valorizado do que o lazer, as férias, o dolce fare niente, como diz o italiano. É uma forma de vida, uma filosofia de vida que a pessoa entende que não é o outro que está atrapalhando a vida dela, que isso é uma projeção, que ela própria faz uma porção de atrapalhações a si mesma e culpa o outro. Então, nunca chega a lugar nenhum. Também é uma filosofia de vida que nota que o ser humano não é feito para servir ao dinheiro, à matéria, a ter bens materiais. Mas os bens materiais, o dinheiro, eles são uma consequência de algo muito mais vibrante no ser humano, que é a sua capacidade de realizar, de fazer o bem ao próximo, a si mesmo, de fazer o que é bonito, de fazer o que é verdadeiro, desenvolver o mundo, tornando esse mundo aqui um verdadeiro paraíso para os outros e para ele mesmo. Então, são conceitos trilógicos que, uma vez, assim, como que conscientizados, porque a gente não pode dizer incorporados, né? Eles já estão dentro do ser humano, na base. Mas são conceitos que, quando devidamente conscientizados, vividos, nunca mais a pessoa vai esquecer isso. E aí, então, ele vai se transformando, cada vez para melhor, e transformando o ambiente em que ele vive. O Dr. Kepp escreveu num livro incrível, A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder. Quando ele morava nos Estados Unidos, ele ficou muito assustado, né? Como a sociedade americana foi prejudicada pelo poder patológico que dominou aquele país. Então, lá ele escreveu um livro que é uma ode à liberdade, uma maravilha. É um livro que, de um lado, a pessoa não consegue ler, porque se ela lê, ela nunca mais vai aceitar a sociedade da maneira que ela é organizada. Por exemplo, ele escreveu na página 64, operários, estudantes, funcionários públicos e bancários, professores, donas de casa, todos estão insatisfeitos com a vida que levam, porque ela não está de acordo com a realidade humana. Por exemplo, o operário trabalha para enriquecer um patrão. O estudante estuda para favorecer os poderes sociais constituídos, ou seja, as instituições. O funcionário público é o escravo estatal. O professor tem de ensinar o que interessa à escola, às empresas e ao governo. A dona de casa tem que servir a sua família para que ela seja útil a quem? Aos poderosos. Não há praticamente liberdade, porque ser livre é realizar o que é certo, bom e belo, sem dar satisfação a quem quer que seja. Eu quero ser assim livre. Você também quer? Então, mãos à obra. E aqui ele continua dando, então, os elementos, os instrumentos para a formação de uma nova sociedade, ou seja, da autêntica sociedade, da que sempre deveria ter havido e que o ser humano está invertendo, está colocando de perna para cima e destruindo. Esse livro, A Libertação dos Povos, pode ser adquirido aqui na nossa sede, na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, ou mesmo pelo site da Proton Editora. Vocês entrem no nosso portal e entram na nossa editora e já fazem o pedido pelo correio. O nosso portal é www.trilogia.ws. Uma coisa vocês podem ter certeza, uma vez que vocês lerem esse livro, vocês nunca mais vão ser os mesmos. Sabe, Cláudia, que eu mesmo li agora, ultimamente, esse livro e fiquei até assustado com o que escrevi lá. Eu sei, eu acredito. Porque o livro traz uma realidade tão terrível, né, para o ser humano, que assusta. Eu tenho um cliente, ele falou assim a semana passada, mas esse regime de democracia, né, como é que funciona, né? Tem um candidato aí que promete mundos e fundos, então a gente vota todo entusiasmado nele. E quando ele sobe lá, ele ferra a gente, ele acaba com a gente, aumenta os impostos, multa tudo e faz isso, faz aquilo contra a gente. Eu falei, então, mas o que o senhor acha, né, que deveria acontecer para melhorar? Ele falou, então, não pode ter nenhum poderoso. Falei, não, tem que mudar as leis, né? Porque o poderoso, ele segue as leis do poder, segue as leis que protegem o poder dele. Então, desde lá na antiguidade, tirando alguns tempos lá de maior equilíbrio, todo o poder, assim, na direção do povo, foi em torno de explorar o povo. Por exemplo, essa questão agora lá na Inglaterra, né? Dois filhos lá, netos da rainha lá, dois tontinhos vão se casar e tá aquela festa lá, todo mundo babando para ver o príncipe lá, a futura princesa também. Então veja como o povo admira os indivíduos inúteis, né? O que que esse principezinho vai fazer para própria Inglaterra, só vai explorar mais um pouco, porque cada um ganha lá uma quantia enorme por ano e para não fazer absolutamente nada, para ficar um dia passeando a cavalo em carruagem lá e para o povo aplaudir. Então veja, né, que o próprio povo coloca lá em cima pessoas inúteis, né, e acreditando que essas pessoas podem ter assim uma, vamos dizer, podem ajudar o país, podem melhorar a questão do povo, tudo mais. Então, o que que acontece? Na psicanálise, já na psicanálise freudiana, tem essas três fases que eu sempre repito na televisão: a fase oral, a fase anal e a fase genital. Quer dizer, até os 6 anos de idade, o indivíduo tem que se desenvolver e chegar num tempo mais maduro. Chama a fase da razão, né? Depois dos 7 anos. Mas a questão é que a maior parte da humanidade, porque a sociedade é imatura, porque as leis são infantis, porque as leis são contra o povo, porque as leis são contra, né, a verdade para o bem-estar da humanidade, porque essas leis são assim, todo indivíduo que chega lá vai seguir essas leis, que são contra o povo e, no final, contra eles próprios, né? Então, veja agora, né? Essa questão dos árabes, aqueles países do norte da África, todos estão se revoltando contra os poderosos. Imagina que tem pessoas que estão lá no poder há 40 anos, há 30 anos, e explorando o povo e usando o povo para benefício dele. Então eu posso dizer isso, que essa questão, né, de equilíbrio, né, na vida pública, equilíbrio do país, depende muito do desenvolvimento do povo. O que que é, né, uma pessoa assim, infantil? É uma pessoa que, em vez de cuidar dos outros, cuida só de si próprio. Uma pessoa que, em vez de ter amor, em vez de fazer o bem para a humanidade, faz a humanidade trabalhar para si próprio. Quer dizer, essa questão do cristianismo, o que Cristo pregou, nunca existiu. A gente pode dizer que, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo não foram feitos para o povo judeu, o povo cristão, o povo islamita. São religiões feitas para toda a humanidade. Então, não é para este grupo ou aquele grupo. São, assim, vamos dizer, orientações para toda a humanidade. A gente não precisa dizer, quer dizer, não deve pensar que o judaísmo é só para judeu, o cristianismo só para cristão, o islamismo só para os islamitas. Mas são religiões que toda a humanidade deveria seguir. Agora, essa questão, né, que eu falei da infantilidade, principalmente do indivíduo que galga o poder, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para a Luciara. O que que ela vê, assim, de defeito da educação, né? E que, afinal de contas, a pessoa sai da escola, conhece bastante, decora bastante, faz uma decoreba incrível para tirar o diploma, mas, no fundo, não sabe nada. O que que a Luciara escreveu um livro? O que que a Luciara vê na educação? Então, doutor Kepp, a base da educação sempre foi muito informativa. E a gente estava discutindo outro dia que parece que informar, como o prefixo in é não, quando você informa, você não forma o indivíduo, né? A educação não está a serviço de uma transformação, de fazer com um indivíduo consciente. E o senhor falou uma frase essa semana que me marcou muito, que o senhor disse que, em primeiro lugar, a criança tem que ter na estrutura interior dela reforçado que viver é fazer o bem. Se a criança não tiver isso, assim, impregnado no ser, no próprio DNA dela, se não for assim, ela vai sempre viver achando que o crime compensa, que roubar é fácil, que agressão é bom. Então, todos esses casos que estão acontecendo agora de bullying nas escolas é fruto disso, porque nós temos, assim, uma sociedade de pessoas bullings, que fazem bullings na nossa própria sociedade. No caso das crianças, se ela assiste em casa o pai e a mãe brigarem, baterem um no outro, é um bullying que está fazendo com a criança em casa. Teve 18 mil crianças e adolescentes são espancados no Brasil diariamente, sendo que 64% dão em mortes. Então, a gente vive numa sociedade assim, super agressiva. Mas a gente não pode dizer que a nossa sociedade é materialista. Então, a educação toda está a serviço de formar pessoas, indivíduos, para servir esse modelo social e econômico. É como eu tenho uma cliente japonesa, ela disse assim, mas parece que a vida aqui, quando a gente nasce, quando a gente vive aqui na Terra, é algo contra a gente, porque a gente sofre o tempo todo aqui, né? Terrível. Depois vai trabalhar, é explorado, ganha pouco, tem problema de condução, tem isso, tem aquilo. E temos que fazer tudo para servir, né? Os malandros aí que são donos, né? Do dinheiro. Então, e no final ainda, a gente pode morrer e ir para o inferno. Eu falei, não, não. Vai para esse lugar, eu acho que a pessoa tem que ser muito ruim mesmo. Mas viu, Luciara, essa questão, por exemplo, do indivíduo fazer o bullying, né, de atacar outro, ou a questão do criminoso, do assassino. Não adianta querer que o indivíduo se converta. A única maneira de tratar o indivíduo assim, criminoso, o indivíduo ladrão, né, o indivíduo que ataca os outros, é a gente nem tem, né, a cadeia para fazer isso, e também é contraproducente. Mas é ter leis para colocar, né, toda essa gente dentro dessas leis, impedir, quer dizer, é um meio de conscientizar, né, fazer com que eles conscientizam que eles são criminosos, que eles são ladrões, que eles são isso, que eles são aquilo. A única maneira de parar um pouquinho com essa situação social, porque consciência não é conhecimento. A escola dá conhecimento, mas não consciência. Consciência é a pessoa quando sente o que faz. Conhecimento é apenas um elemento intelectual. Sabe, doutor Kepler? Agora, vamos ver a outra pessoa, senão não sai dessa questão. As leis têm que colocar isso na educação, né? A pessoa perceber que o próximo não é o culpado pelos seus problemas. Eu acho que aí já vai ser uma grande progresso se tivesse uma lei colocando o estudo da psicopatologia profunda nas escolas. Agora, tem aqui a Marcinha, né, dentista. A Marcinha vai falar do flúor, que é um grande crime que o poder econômico social coloca, amortecendo a cabeça do povo, né? Então, e essa semana eu estava vendo umas pesquisas que o flúor, na verdade, ele é um lixo que sobra de quando eles fazem esses agrotóxicos, esses fertilizantes artificiais, e também de indústrias de alumínio dos Estados Unidos. Então, eles têm que se desfazer desse lixo. Aí eles ainda têm um lucro porque eles vendem para o mundo inteiro, né, esse flúor, e que eu acho um absurdo porque as outras drogas você pode escolher se você vai tomar ou não, e o flúor você não pode escolher. Tem na água e tem alguns... No Brasil tem o flúor na água? Não, em São Paulo a água é fluoretada e muitos lugares no Brasil é fluoretado. Por exemplo, na Alemanha já é proibido, na Suécia é proibido, na Finlândia. E agora também na Bélgica, até o primeiro-ministro, né, que a Bélgica era bem pertinho do Chateau, onde o senhor viveu tantos anos, né, conscientizou na França, na Bélgica, eles já têm mais consciência, eles proibiram a fluoretação da água no país todo, na França, na Bélgica. E o flúor fica também, né, nos mares, né? Fica nas terras, não fica? Fica em tudo. Prejudicando. É, porque você rega a plantação, por exemplo, com flúor, e na composição dos alimentos também já fica com tudo isso, né? Então, é uma poluição ambiental. E para a pessoa, olha, as doenças que mais tem ultimamente, quais que são? De tireoide, né? Hipotireoidismo, doença, é neurotóxico, causa osteoporose, que causa muitas fraturas ósseas. E o pior é que as crianças agora diz que então a formação do feto já está formando com flúor, e as crianças também pequenininhas, então já fica fazendo parte do corpo, e impede, uma das coisas que ocorre é que impede que o DNA seja reparado, ele interfere em enzimas que reparam o nosso DNA quando tem problemas, então... Faz um DNA de alumínio. E o nosso repórter aqui, o jornalista Ortiz, o que é que tem a falar hoje? Qual é a notícia tenebrosa? Dr. Kepp, estava fazendo uma pesquisa sobre o acidente nuclear de Fukushima, né? Então, eu acho interessante que Chernobyl foi considerado o pior acidente da história da humanidade, né, nível 7. E o Japão, foram 4 reatores que explodiram, em Chernobyl foi um, e lá foram 4. Então ele foi considerado pelos japoneses como o mesmo nível de Chernobyl, mas é muito pior. E para o senhor ter uma ideia, em Chernobyl, se tivesse explodido o segundo reator, a Europa se tornaria inabitável e cidades a 310 quilômetros da usina desapareceriam do mapa. E Fukushima é 4 vezes pior. Então, agora no próximo jornal Stop, nosso vai ter um artigo sobre isso. E eu coloco a questão, doutor Kepp. E se fosse Chernobyl estivesse situado, por exemplo, em Angra dos Reis, né? São Paulo está a 220 quilômetros de Angra dos Reis. Ah, mas porque... aqui a gente vai proibir, Ortiz, deles fazerem a usina. A gente já está dando o aviso. E na Colômbia, nós temos aqui uma doutora Julieta. Colômbia é uma vida assim bem mais equilibrada do que Brasil, como é que é? Para nada, tenemos el reflejo de una guerra civil que ya dura 65 años, que refleja la inconsciencia del pueblo respecto a sus defectos y la omisión en cuanto a la realidad de los poderosos. Y por esto, hasta que no seamos conscientes, hasta que la educación no nos aporte ese autoconocimiento para ser responsables sobre nuestra realidad diaria, continuaremos así. Creo que la tecnología nos va a ayudar a conocer por qué cada uno individualmente no ayuda a mejorar al país. Por eso que los colombianos están fugiendo para el Brasil, ¿no? Lá só tem guerra. Razón para venir, sí. Selma. Bem, estava se falando de envenenamento, tudo isso, né? E além de tudo, né, doutor Kepp, tem a questão psíquica do ser humano, essa no, com relação à saúde, como o ser humano já é contra si próprio na questão da saúde. Então, o senhor coloca aqui no livro A Origem da Sanidade que o grande problema do ser humano é o de não aceitar a sua própria saúde, né? Um título bastante ousado e que... difícil de entender para muitas pessoas que ouvem, assim, pela primeira vez. Então, eu estava lembrando aqui alguns exemplos que nós tivemos já na nossa sociedade. O exemplo, por exemplo, da Maria Callas, né? Que ela tinha problemas nas cordas vocais que a impediram de cantar. E eu li um artigo outro dia de um chefe de cozinha famoso, que agora não tem o nome, que ele adquiriu câncer na língua, que não deixava mais ele ter a sensibilidade para sentir os alimentos. E tanto que ele gostava desse trabalho, então, né? Então, essa questão da inversão, né? Da pessoa e contra o trabalho que ela pode realizar de bom. Pessoa que tem que andar tem problema nas pernas. Nas pernas. Pessoa que tem que falar tem problema nas cordas nas vocais. Nas cordas vocais, O próprio pianista. Beethoven era surdo. É, exatamente. E foi o maior compositor da humanidade. Então, quer dizer, o ser humano é antes de tudo contra ele mesmo, né? E o Léo, o que que o Léo acha? Então, Inglaterra que o senhor viveu era bacana? Eu gostava de lá, né? Gostava, mas o senhor levantou no começo do programa essa questão da patologia do poder, né? Então eu acho interessante isso, porque muitas vezes as pessoas reclamam dos poderes como se elas fossem vítimas. E não que tudo tem os dois lados, quer dizer, para o agressor tem aquele que gosta de ser agredido, né? Então nessa questão da patologia do poder, dá para notar muito isso nos povos, como os povos admiram e apoiam esses poderes malignos, né? Muitas vezes ideias, assim, os grandes gênios foram muito atacados, e ao passo que filosofias mais corretas, pessoas melhores, são atacadas, não são aceitas, e o povo segue muita orientação errada. Então é uma inversão, o povo acha que vai ter vantagem com aquilo, mas só sofre. Então é importante o povo perceber isso, né? Ter essa consciência. Então, eu acho que esse movimento chamado Trilogia Analítica, dessa ciência trilógica de Norberto Kepp, já está em tantos países, né? Nós temos, por exemplo, entradas nos nossos sites de praticamente todas as nações do mundo, é uma coisa fantástica. E isso é uma beleza, porque é uma ciência internacional. Se você também quiser saber mais, acesse o nosso portal www.trilogia.ws, www.trilogia.ws. Nosso telefone é 3032-3616. em São Paulo. E o nosso endereço fica na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Nós temos escolas terapêuticas, cursos, livros, programas de rádio, de televisão, psicanálise individual e de grupo aqui na nossa sede, atendimento odontológico trilógico, enfim, é um novo mundo, inclusive com uma nova tecnologia chamada Nova Física, que produz os Cap Motors, que são motores sustentáveis com uma eficiência fantástica de motores que vão economizar a energia do planeta. Até a próxima.